do bumbum maluco. Quando ela chega faz geral pirar. Menina do bumbum maluco, quando escuta o paredão a novinha dança. Menina do bumbum maluco, quando ela chega faz geral pirar. Menina do bumbum maluco, quando escuta o paredão a novinha dança. Vai! É bum bum bum bum bum bum bum. É o Gabi batendo geral no bum bum bum bum bum bum bum bum. É o Gabi batendo bum bum bum bum bum bum. É o Gabi batendo geral no bum bum bum bum bum bum bum bum. É o Gabi. Vai! É bum bum bum bum bum bum bum. Movimento batedeira, Deusinho, é Deusinho, vai! Portal do Arrocha. É bum bum bum bum bum. É o Gabi batendo geral no bum bum bum bum bum bum bum bum. É o Gabi batendo. Que bumbum é esse, novinha? Menina do bumbum maluco, quando ela chega faz o LX pirar. Menina do bumbum maluco, é quando escuto o paredão a novinha dança. Menina do bumbum maluco, quando ela chega faz geral pirar. Batendo, vai, bumbum. É o Gabi batendo gela no bum bum bum bum bum bum bum bum. Movimento batedeira, vai, vai. É o Gabi batendo gela no bum bum bum bum bum bum bum. É o Gabi batendo. Todo mundo no balanço. Já abraçou pras meninas, Rainerzinho, Leozinho, vai, assim, vai. Descendo, vai! É bum bum bum bum bum bum. E é o Gabi descendo e ela no bumbum. E pula e vai! É bicho bum bum bum bum bum bum bum. É o Gabi batendo e ela no bumbum bum bum bum bum bum bum. Esse é hit, B. Verão 40 graus com Neto LX.